2000 DVLS chamará estabilizado 6224. Terra Natal. TV-5393, táxi via Pantwins para o ponto de espera da 1-0. Quando pronto, torre 1-1, direção 95, bom voo. Trip. Zero 5, chega para ele de pouso. Em altura, 60 graus, 1 0 mais. Lá está travado, está 3605, nível pouso. Boa noite, 04, call now, 1208. 1208, muito boa noite. Control, muito boa noite, Açores 850, passing 2000, boa noite. With the contact on the departure climb, maintain level 330, performing Puka departure. Copy Puka departure, climb 330, 850. Boa noite, seu Trip 5393, no ponto de espera pronto, decola de imediato. 310, pushback acionamento, posição 6. Puxando a minha 3, nas horas, quando não fica aqui, pedindo só de chama, táxi. Ganar, chama lá. Gol no 170 para o localizador, esquerda para o 150, chama estabilizado. Esquerda 150, gol no 170. 3305, solo 06, direito 219, solo. 3, confirma seu pé? 1219, solo. 219, boa. Controle gol no 723, atingindo 5000. Mantenha e reduza para 210 nós, no 723. Vai manter 5000, reduzindo para 210, gol no 723. 3178 para o sequenciamento, mantenha a proa 035, terá como limite o localizador. Salvador, bota 3305. 3305, banda em destaque TV Alpha, mantenha antes da Juliette. Seu portão será o 06, encontra-se ocupado no momento, já a instante de ser liberado pela aeronave. Alpha, da Juliette, agora, só 3305. Será o localizador, desce até 4 mil pés, altímetro no 096. Direita 240, limite loss, descendo para 4 mil, gol no 723. Chame a 3-1-3, chame o centro Recife, 251, notando 3395. 251-3395, aqui, né? Aos 07, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, é o Trip 5393. Trip 5393, contato radar na decolagem, subiu até o 190, saída da Puka. A Puka, o Trip 5393. T3178 para o sequenciamento irá ultrapassar o localizador. Vai seguir tráfego de um Boeing 737-200 para interceptar a final da 1-0. Ok, 3305. Ingressa com cuidado via Juliette para o portão 6. A aeronave da Oxinelli irá puxar um pouco mais atrás para liberar a passagem para o gate. Afirmativo, está visual 06, posição 3305. Obrigado. Pode coordenar o nível 210 e direto a Recife para o 5393, por gentileza. Aguarde. Obrigado. Então, 3178, essa é uma navegação, uma pro de Duna, Liberty-S, desce para 2000 pés, chama estabilizado no localizador. Direita pro de Duna, descendo 2000 pés, localizado ali, 723, curva à esquerda pro 180, limite ao localizador. 180, limite ao lock, gol 723. Onda 70 estabilizado? Onda 70 estabilizou. Sete aproximação LS, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 18,95. Resort 850, Conal. Recife Center Frequency 126.85, backup 125.45. 12685, backup 12545. Estou 850, boa noite. 170, cheque 3, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 80 graus, através da direita com 10 nós. Quem livre pouso, 1970. Oxaner 6310, aguarde. Oxaner 6224, por favor. Siga. Beleza, os quatro reportantes da Juliette. Reportantes da Juliette, Oxaner 6310. Oxaner 6310, prossegue no táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 1-0. Quando pronto, torre 1-1-8, 3-5-9-5, bom voo. Ei, Pátio Índia, ponto de espera 3-5-5. 1-4-0, chama estabilizado. LBLS, só para 2000. Descendo para 2000, para 1-4-0, reporte será estabilizado. Bom, 1-7-2-3. Com 393, foi direto a Recife, subindo ao 210 como final. Muito obrigado, subindo 210, direto a Recife, trip 5393. Solo Salvador, azul 4488, no box 3, puxa a zona. Azul 4488, mantenha a posição, número 9 da... Eu vinha que era parquear no 01. Ok, na sua escuta. O Xené 6224, autorizado para seguir via Juliette para o 01. Para o 01 via Juliette, eu chamei 224. Sumo 170, solo 13, direita, 1219, o solo. 219. E agora complete a aproximação LIAT, chama a torre Salvador em 1895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, jogou 1-1-70. Boa noite. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1-1-70. Só guarda a direção de pouso. Guardando, gol no 723. 2178, checa o trem de pouso, vento 1-60 graus, 8 lanches. Trem baixo cavado, livre pouso, 3178. Quando espera pronto, dá o contrato na final e tem condições de decolar imediato após 6390. Vicente, 4488, coordenando com a equipe do solo, puxa estacionamento e chama para o táxi. Gente, vamos coordenar, chamarei táxi, fazer o 3178, solo azul no meio, língua direita, 1219, solo. Língua direita, 1219, 3178. Solo Salvador, tá 3178, livre. Tá 3178, boa noite, táxi via Alfa, aquilo, pátio 3, acionou o sinalizador. Alfa, aquilo, pátio 3, 3178. Próximo da Juliette, o gol 1170. Gol 1170, mantém antes da Juliette, o Embraer 9010 está realizando pushback. Após o táxi do mesmo, ingressa via Juliette para o portão 02. Juliette, após o push da aeronave da Azul, segue via Juliette, parte 02, gol 1170. Não pode nem manter o 6310. Tio, agora autorizado, né? Manter o 6310. Ali, mantém. Solo Salvador, azul 4488, temos 101 a bordo, 3 e 20. Alterna Petrolina, pronto para o táxi. Azul 4488, táxi via Índia para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 1-1-3-95, bom voo. E ainda ponto de espera da 10, quando lá 118-95, grato, bom final de semana. Gol 1-1-7-0, sua alteração seguinte agora será o 03, autorizado ingressar via Juliette para o 03. Graças, Leandro, 03, 970. Salvador, boa noite, ao azul 5001, gente da Alfa, autorização, Guarulhos. Azul 5001, Alfa confere, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10, primeira curva faz decolagem à direita. Dial, Leda, Motiva, Upresul 10, Bridge, Upresul 6, abaixo com a confirmação do plano. Aciona 5062, controle 120.8. Guarulhos, 340, cola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, foi uniforme Zulu 10, Brilho, uniforme Zulu 16, conforme plano 5032 é o transponder, 1208 é o controle, o azul 5001 no 8. Azul 5001 no correto, chama para o posicionamento. Vai chamar, obrigado. Ô Salvador, boa noite, boa no 723, na Alfa. Luano 723, continue taxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette 09, Luano 723. Salvador, cordial, boa noite, azul 448, ponta de espera 1-0. 4488, autorizado, ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, 4488. Controle Salvador, boa noite, 6310 da Chanel. Boa noite, Chuné 6310, contato radar na decolagem, submarino 350, C da Puca. 350 na Puca, poderia levar a Puca ou Jamo, Aracaju, alguma coisa mais à frente? Principalmente Jamo. Jamo. Zero decolou no 9, controle 208. Rádio Azul, vento 160 graus, 10 mais. Iniciando 10, Azul 4, 4, 4. Três, chame em Recife em 2085, alterando 2545. 2655, 2545, boa noite. 2685 ou 2545? 2685, 2545, boa noite. Azul decola de 23, controle 120, desceu a 8. 208, grato, bom final de semana. Controle de Salvador, cordial, boa noite, azul 4488, vai cruzar 1500 pés. Azul 4488, contato radar na decolagem, submeteu 350, C da PUCA. 350 na PUCA, azul 4488. M3 1 0, voo Romeu Fox 018 018, 6310, grato. M3 1 0, chama em Recife em 2085, altando 2545. 2085, 2545, boa. R98-10, boa noite, só para confere, autorizado Guarulhos. Viva de voo 340, decola da 10. Primeira curva após decolagem à direita, saída da EL, Leda Motiva. Aperzulo 10, bridge, aperzulo 16, após conforme a meta do plano. Oceano 5036, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 340, decola 10 à direita da EL, Leda Motiva, aperzulo 10, bridge, aperzulo 16. Rota conforme 5038-1-0-8-0-8-0-8-0-0. Correto, chama para posicionamento. Agora, 488, voo e o Romeu Fox 08. Confirma, 4488? Foi o Romeu Fox 08. Romeu Fox 018, 4488, obrigado. Vou no 888, livre elétrico, chama estabilizado. Camarada, estabilizado, X-Train da Vento 88. Tá caiu o campo, vai. 6224, autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, Pucajamo Caju 5034, é o transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, pega Pucajamo Aracaju Transponder 5034, controle após decolagem 208, 86224. 6224, correto, chama para o posicionamento. Chamará, obrigado. Strip 5515, assina a identificação, a chegada bom, fechando para descida. Gol. 4488, chame Recife 2085, alterna 2545. 2085, 2545, 4488. Puxa acionamento, azul 5001 na posição 08. Azul 5001, eu coordeno que a equipe de solo chama táxi. Chamará quando pronto para o táxi em coordenação com a equipe de solo 5001 da azul. Obrigado. Salvador, boa noite, é o passarido 2224, transfere, desce ao 150, informação alfa. Passarido 224, essa identificação, desça e mantenha. 3 mil pés, voltímetro em Salvador, 10, 16. Chegada mais. Pode voltar, tap, senhor? Tap. Muito grato. 305, boa noite. Autorizado Recife, nível 330. Decola da 10, primeira curva após decolagem à esquerda. Saída Pouca, Jamo, Caju, Aperuíste 58. Aciona 5025, controle 120.8. Táxi azul 5001, está com 114 a bordo, 4 horas e 10, alternado Ribeirão Preto. Azul 5001, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 1, no interesse 195, bom voo. Gente, prossegue táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, 1895, azul 5001, obrigado, bom trabalho, gente. Salvador, tá 3305, copiou Recife, nível 330, decola da cabeceira 10, curva esquerda, conforme a rota Puca Janacaju, só para o 58. 5025 no transponder, 208 o controle, até 3305. 3305, saída Puca Jamu Caju. Juliette Alfa Mike Oscar. Ah, afirmativo. É Puca, Jamo, Aracaju, 3305. 3305, correto, chama para posicionamento. Chamará, obrigado. Utilizado, ele ficou 888. No 888, complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador, é 118, decimal 95. 3895, obrigado, até mais. Torre Salvador, boa noite. O 888, passa o externo, visual com a 10, baixo e travou. 788, livre pouso, vento 1, 60 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso na 10, o 888. Salvador, muito boa noite, Azul 001, no ponto de espera da 10, já pronto, visual coronado nacional. Afirmativo, aeronave da Gol, Boeing 737, após passagem, anime, mantém. Sim, após a passagem da aeronave da Gol, na curta final, está livre de anime, mantém. 001, obrigado. Boa noite, 098, boa noite, notificação, se mantenha 5 mil pés, altímetro em Salvador, 0,6, chegada na área, reduza para 213 nós. Bom, não sei se quer informação em Gostop, pronto, Cocker? Cocker, gol 934. 934, utilizado Maceió, nível de voo 370, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, Rotor Whisky 58, Aciona 5048, controle 120.8. Confirma o telefone, por favor. Responder 5040. 0370, Maceió. 58, decolando. Esquerda Puca Aracaju, transporte 5040, controle 1208. Pro 1134, correto, chama para posicionamento. Chama para posicionamento, gol no 134. Solo, gol 1138, ali do ano, agora na Alfa, desculpa. Gol 1888, boa noite, Maxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 1882. Na 980, acordando aqui, preciso só de chamar para o táxi. Localizado no localizador. 2000, vai chamar este bizarro localizador, passaria do 2224. FIP 5515, desça para o 3000 pés. FIP 5515, desça para o 3000 pés. 8 208 5001, obrigado. Boa noite, bom funcionamento. Azul 5001, decolou. Azul 5001, contato radar na decolagem, submantenho 340 após 2000 pés, foi Leda. 340, sobe após 2000, Leda. 001, Alô, Salvador, TAN 3305 no 06 para posicionamento. TAN 3305, coordenador aqui, pedido só de chama para táxi. É, para táxi, TAN 3305, correto. Poxa, 6224 no 01 também pronto para puxo bem. Oxané 6224. Oxané 6224, aguardo. 9810, táxi via Pátio Índio para o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 18 decimal 95, bom voo. Pátio Índio, ponto de espera da 895, graças a TJ. 355, 15, 2000 pés, livre LS, chama estabilizado. 2000 ILS, portamento estabilizado, 355, 15. 1098, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 1098. 3. Ciente, passaria do 2224. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 2224. Passaredo de pouso, vento 160 graus, 8 nós. De pouso, passaredo 2224. Até a posição. Azul 5001, nós chamamos em Recife em 251, alterna 3395. 251, podia repetir a segunda? 3395. 3395, muito obrigado, boa noite. 3305, autorizando o táxi via Pátio Índio para o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 18395, bom voo. Via Pátio Índia, ponto de espera 1895-3305, obrigado, amor. Oceaner 6224, faz a passagem do Airbus 320 da TAM retaguarda, acordando que a equipe de Paulo por estacionamento chama táxi. Ok, coordena após o Airbus da TAN, se eu puxar que chama táxi, 6224. Estabilizado o localizador, TRIP 5515. TRIP 5515, completa aproximação LS, chama a torre Salvador, é 1895. 1895, boa noite, obrigado. Voo no 098, desça para 12 mil pés, Livre LS, estabilizando no localizador. 2000, chamada estabilizada no localizador, o voo 0098. 204, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, está sendo finalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2204. Indicação, desse mantém a 3 mil pés, altímetro em Salvador 1-0 no meio, chegada Mari. 3 mil, chegada Mari, 1-0 no meio, mas tudo autorizado por Duna. Realmente TAP. E TAP, grato. Doutor, boa, 3305, ponto parada, 1-0, ponto. Mantém o ponto de espera, 3305. Mantém o ponto de espera. Flip 5515, cheque trem autorizado, pouso, vento 1,60 graus, 1,09. Baixo, travado, pouso autorizado, Flip 5515. Decolou 50, controle 208. O 208, uma boa noite. Controle, boa noite, o Rio 9810. Rio 9810, contato reta na decolagem, submantenha o 340 após 2000, Veleda. Após 2000, pro Adileda. Confirmo. Localizador, ou 098. 098, complete aproximação LS, chame a torre Salvador, é 1895. 1895 com a torre, eu vou no 098. Azul 4107, desça para 2000, livre LS, chame estabilizado no localizador. 2000, reportamento ligado no LS, do azul 4107. Azul 9250, informação alfa, posição 4. Somos 0-3305. 0, autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jambu, Caju, Aperuíche 58, aciona 5053, controle 1-2-0, décima 8. Autorizado, Recife, nível 350, decola da 1-0, curva esquerda, perfil, Puca, Jambu, Jambu, Caju. Quanto eu estou em 5053, não transponde, eu controlei essa noite em 208. Gol 250, correto, chama para o posicionamento. Chama não, 9250. Ocean Air 6224 para o táxi 90, a bordo 1h40, até na Salvador. Ocean Air 6224, táxi via Índia para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-8, décimo 95, bom voo. Direita via Índia, ponto espera, chama 1895, chama 224, obrigado. Comandou 1134, pushback, acionamento, posição 5. 1134, guardando aqui a equipe de Salichão para o táxi. Cesário, baixa uma táxi, Gol 1134. Decolagem 3305, vento 180 graus, 109. Livre decolagem 3305. 515, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, é só o sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3. Zero 98 de pouso, 1060 graus, 1 0 mais. Repouso, Gol 0 9. Boa noite, Correio, chamei 24, já está na escuta, pronto para decolar. Paciente, mantém a posição. 3305, decola o 55, controle 20, decimal 8. Controle 208, 3305, graças, uma boa noite. Sim. Autorizado, ali é mantendo zero. Ali mantendo zero, já mantendo os quatro. Olhe, Salvador, boa noite, tá? 3305. Contato radar regular e subiu até o 3305. 3305. 098, solo 55, direito 219, solo. Direito 219, voo 90, 10098. Salvador, Gol 1098, segurou a pista na foto. Gol 1098, táxi via Alfa Juliet, portão 02. Alfa Juliet, portão 03, Gol 1098. Via 224 de decolagem, 1080 graus, 8 nós. Zero decolagem, 0, chamando a 224. Desde 2228, informação em curso, Alfa, guarda de cópia. Q9890, chame Recife 251, antena 3395. Q9890, chame Recife 3395. Boa noite. Série 2228, pronto, cópia. Escuta, 2228. 2228, autorizada Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da 10, primeira curva à direita. Arbor, Elefa, após voo Alplor, após direto Vitória da Conquista, Cantiana 5050, controle 120, decimal 8. Autorizado, 180, decola da 10 do sul da direita, sai da árvore, elefa, pode não possuir, pode ser da conquista. 50, 50, 208, acompanha, 6228. 6228, após elefa, voa Oplor, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu. Oplor, copiado, 6228. 6228, correto, chama para posicionamento. Parei, obrigado. Aliás, chamador em 1895. 1895, obrigado. 24 decolou 59, controle 20, decimal 8. 208-6224. 28 Salvador, boa noite. Azul 4107. 4107, cheque trem autorizado, pouso, pista 10. Vento 160 graus, 109. Pouso autorizado, trem ainda recolhido, senhor, informaremos. Sim. Após que o táxi autorizado via parte, vinde para o ponto de espera da 10. Quando pronto, 18 desse mano de 5. Passagem da aeronave da companhia autorizada táxi, vai chamar pronto, 19-1895, com o número 34. O 1934 tem condição de agilizar o táxi, pode prosseguir? O 1934 aguarde. Gol 1098 ao solo. Tá, gol 1098. Gol 1098, mantenha o seu Juliette, a aeronave da companhia vai parquear para o ponto de espera para a decolagem. Coleção Vera irá taxiar para o ponto de espera para a decolagem. Quem vai manter a Juliette aguardando a aeronave da companhia? O 1934 prossegue via Pátio, indo para o ponto de espera da 10. Quando é pronto, o 1935, bom voo. Pátio indo pronto, de espera pronto, 1895, 1934. Três 305, chame Recife 2085, alternando 2545. 1-2-6-8-5-2-5-5-3-3-0-5, graças, uma boa noite. O Salvador, gol 1-0-9-8, prossegui para o 02? Afirma, prossegue para o 02. Sétimo, para o 02, gol 1-0-9-8. Boa noite, Salvador. É o TAM 3600, com informação alta. 3600, sem identificação, dê se mantenha 050, chegada Mare. Chegada Mare, TAM 3600, tá bom. TAP, voltou. Inicialmente TAP.